aderir a céu Flux, céu Flux, céu. Mas a condição pra fã de droga, as garrafas já tá garantida. Céu Flux, céu Flux, céu. Tu vai dar rolê na R1, na KN8 ou na X1. Céu Flux, céu Flux, céu. Se tem todo o Nego Blue, vem que hoje é o Flux. Na garagem um Camaro Arnete, cordão de ouro, Armani e Juliette. A fragrância do Ferrari Black, já que hoje a noite promete. Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá pronta pra ir pro rolê. Tô vestido pra enlouquecer, que no lobby o couro vai comer. Tá de lanche e as gatas no iate, paga o Armani no pulso ao que bate. Então joga as rodas pro arga, pode chamar que as gatas vai te jogar. A balada já tá garantida, área VIP com várias meninas. Céu Flux, céu Flux, céu. Mas a condição pra fã de droga, as garrafas já tá garantida. Céu Flux, céu Flux, céu. Tu vai dar rolê na R1, na KN8 ou na X1. Céu Flux, céu Flux, céu. Se tem todo o Nego Blue, vem que hoje é o Flux. Na garagem um Camaro Arnett, cordão de ouro, Armani e Juliette. A fragrância do Ferrari Black, já que hoje a noite promete. Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá pronta pra ir pro rolê. Tô vestido pra enlouquecer, que no lobby o couro vai comer. Tá de lanche e as gatas no iate, paga o Armani no pulso ao que bate. Então joga as rodas pro arga, pode chamar que as gatas vai te jogar.